Facção carinhosa, ei, ei. Mano, eu sou o Baco, desde a putaria da loucura e dos palcos. Eu não me governo, sou minha empresa, meu próprio governo. Meu amor, sou eu mesmo, sou real, receber flores no meu enterro. Eu sou eterno, da geração dos iluminados, dos raivosos, incompreendidos, dos que nasceram da liberdade, cê pedir um feat vai sair fudido. Quero o agro, fiz a rima pra sua geração vir. Quero o agro, fiz a rima pra sua geração vir. Sempre que eu gozo dentro, eu me sinto profano. Ela sorri e fala, Baco, eu te amo. Se lembre, você é humano. Cê pode, aguente o dano. Dominar o mundo não é mais só um plano. Tudo que a concorrência faz, me soa mediano. Cê junta umas palavras chão que tão rimando, domine o campo igual Cristiano. Cê entrou duas vezes pra história em dois anos, só com 22 anos. Você rima como se fosse o Baby King Solano. Autoestima, eu te amo. Viva nessas ruas, eu me sinto um rei. Eu vivi, eu caí, eu me consertei. Sou resultado das pessoas que eu amei. Eu bebi, eu transei, eu me transformei. 3-9 na camisa, eu me sinto um rei. 3-9-9 na camisa, eu me sinto um rei. 3-9 na camisa, eu me sinto um rei. 3-9-9 na camisa, eu me sinto um rei. 1903. A primeira vez que um homem branco observou um homem negro. Não como um animal agressivo ou força braçal desprovida de inteligência. Desta vez, percebe-se o talento, a criatividade, a música. O mundo branco nunca havia sentido algo como blues. Um negro, um violão e um canivete. Nasce na luta pela vida. Nasce forte, nasce pungente, pela real necessidade de existir. O que é ser bluesman? É ser o inverso do que os outros pensam. É ser contra a corrente, ser a própria força, a sua própria raiz. É saber que nunca fomos uma reprodução automática da imagem submissa que foi criada por eles. Foda-se a imagem que vocês criaram. Não sou legível. Não sou entendível. Sou meu próprio Deus, meu próprio santo, meu próprio poeta. Me olho como uma tela preta de um único pintor. Só eu posso fazer minha arte. Só eu posso me descrever. Vocês não têm esse direito. Não sou obrigado a ser o que vocês esperam. Somos muito mais. Se você não se enquadra ao que esperam, você é um bluesman. Você é um bluesman. Você é um bluesman.